Eu recebo aqui no estúdio o Basileu Tavares, ele que é diretor executivo do Visit Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Foz do Iguaçu. Muito bom estar aqui novamente. Visit Iguaçu, que é o novo nome, né, do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. Eu sempre falo isso para o pessoal fixar realmente, né, do que é que estamos falando. Vocês fizeram aí na semana passada uma reunião para definir a formatação do plano de ações para 2019? Correto, nós reunimos não só os nossos associados, mas convidamos também o trade turístico local para que nos uníssemos em prol de pensar ações para o ano que vem. Nós temos passado por um momento de muitas mudanças, não só a nível nacional, mas a nível mundial, com relação à prática das pessoas quando vão viajar, né? A forma de viajar mudou, os motivos de viajar mudaram, e por isso nós precisamos estar atentos ao que as pessoas buscam e fazer mudanças no nosso destino para poder atrair esse público que pensa de maneira diferente. E um dos principais trabalhos que vocês fazem, né, além da promoção em si do Destino Iguaçu, é aquela captação de eventos aqui para a cidade. Esse é um trabalho que é feito, inclusive, com bastante antecedência, né? Vocês estão trabalhando, sim, hoje para captar eventos que vão acontecer, às vezes, daqui a 2, 3, 4 anos aqui, exato, na cidade. O que vocês pretendem até para o ano que vem aqui com relação a esse serviço bastante importante? O que nós pretendemos com relação à captação de eventos em 2019 é envolver mais a comunidade de Foz do Iguaçu. Como? A nossa proposta vai ser para que cada um desses eventos que aconteçam na cidade, que eles se envolvam com a comunidade local, que eles tenham um projeto de responsabilidade socioambiental para compensar os impactos ambientais que esses eventos, que toda essa movimentação de pessoas causa, mas que também eventos, por exemplo, da área médica possam deixar um legado para a nossa comunidade. Isso tem sido uma tendência a nível mundial, de que os eventos, eles não apenas usufruam da infraestrutura, do destino onde eles acontecem, mas que eles se envolvam mais com a comunidade. E isso tem sido bem recebido por alguns diretores de eventos. O nosso intuito, então, é aproximar os eventos da comunidade local. E a gente vê até, né, eventos como o Festival de Turismo das Cataratas, que tem aquela questão ali de plantar árvores, né, para depois compensar emissões de carbono, enfim. É esse envolvimento até para que a comunidade possa entender um pouco da importância dessa indústria toda de eventos que existe em torno desses congressos, desses eventos que acontecem aqui na cidade? Sim, os eventos, eles por si só já geram um impacto positivo. Porque nós temos aí cerca de 3 mil pessoas, às vezes em um congresso, que permanecem na cidade por 4 dias, que gastam no comércio em torno de R$400 por dia, né, com alimentação, com compras, com transporte local. Então, esse impacto ele já é positivo. Mas o nosso intuito é o que mais esses eventos podem deixar. Né, o que mais pode ser feito, às vezes, por enfermeiros que estão participando de um congresso aqui, talvez um atendimento para a população, ou, às vezes, no uso de equipamentos, utilizar fornecedores locais, é isso que a gente quer incentivar cada vez mais, utilizar pequenas empresas, que a gente demonstrou num vídeo recentemente publicado nas nossas redes sociais, pessoas que talvez não se relacionam diretamente com o turismo, mas que podem ser muito beneficiadas e já são beneficiadas por toda a movimentação que essa cadeia gera. Pois é, porque é uma cadeia bastante ampla de serviços, né, que os participantes, os organizadores de um evento usam quando chegam ali numa cidade. E aqui em Foz do Iguaçu a gente vê, às vezes, até nós que trabalhamos na imprensa ficamos perdidos com a quantidade de eventos simultâneos que acontecem aqui na cidade. Algumas semanas a gente vê ali 4, 5 eventos até de grande porte acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está o balanço até desse ano que vocês vêm fazendo o trabalho do Visit Iguaçu para captação, né, de eventos, para eventos que já foram captados em anos anteriores? Como é que está o mercado de eventos esse ano aqui na cidade? Esse ano nós tivemos uma movimentação bem maior do que no ano passado. Apesar de em número de eventos ter sido algo semelhante, nós tivemos eventos maiores. Inclusive eventos maiores no primeiro semestre, o que geralmente não acontece tanto. E até um dos nossos objetivos na captação, um dos nossos focos é trazer eventos maiores no primeiro semestre, porque é um período onde a gente tem ali uma diminuição da movimentação de lazer. Né? Passado o período do carnaval, as pessoas diminuem as suas viagens de lazer e por isso nós precisamos criar motivações para que as pessoas venham para cá. E a principal delas tem sido os eventos. Então, nesse ano a gente vai fechar com uma movimentação maior, um gasto maior desses visitantes da nossa cidade, e um número de eventos semelhante. Com relação à captação, o que a gente tem trabalhado para os próximos anos, nós ainda não fechamos agora, nós estamos num período de alta de decisões, existem vários congressos acontecendo agora, vários conselhos de entidades se reunindo para definir para onde os seus eventos vão. Nós já atingimos o número de eventos do ano passado, né, mas nós queremos ultrapassar. E as metas para o ano que vem são de crescer cada vez mais, de atingir em torno de 45 eventos captados para a cidade, de nos posicionar melhor no ranking internacional de congressos. A nível Brasil, dificilmente a gente vai conseguir subir da terceira posição, porque nós estamos atrás de Rio e São Paulo, que contam, né, que têm ao seu favor a conectividade internacional. Nós ainda temos alguns passos para dar nesse sentido. E com relação ao mercado latino-americano, nesse sim nós temos um potencial de crescer e nos posicionar cada vez melhor, principalmente pela nossa localização estratégica. Para o ano que vem, eu até vou fazer essa pergunta, porque a gente vê em vários setores da economia, né? Tivemos agora a definição do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, mas até agora, muitos empresários, muitos setores ficaram com o pé atrás por não saber exatamente o que é que se pode esperar do ano de 2019. Isso teve algum impacto? Essa incerteza eleitoral no país teve algum impacto com relação ao mercado de eventos para 2019? Com relação ao mercado de eventos, nós ainda não percebemos esse impacto. Há uma certa euforia econômica, né? A gente percebe isso com relação a como a Bolsa vem evoluindo, como o câmbio vem evoluindo, e isso contribui na indústria de eventos, né? O fato do dólar estar em alta contribui na atração do turista estrangeiro, porque ele tem mais poder de compras para o destino, né? Agora, essa baixa ela contribui também para o cenário de eventos. No que se refere ao turismo, alguns empresários e líderes do turismo a nível nacional se reuniram com o agora presidente eleito, né, e apresentaram o que vem sendo feito na indústria do turismo nos últimos anos. As políticas públicas que beneficiaram essa indústria, como, por exemplo, a questão do visto eletrônico. E tudo isso foi visto pelo Jair Bolsonaro de forma positiva. Ele se comprometeu com esses empresários em apoiar ações nesse sentido, implantar o visto eletrônico para mais países, o que vai incrementar o número de visitantes estrangeiros. Os países que nós temos, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão já apresentaram um grande crescimento esse ano justamente pela questão do visto eletrônico, e a implantação desse visto eletrônico em outros países vai contribuir bastante nesse sentido. Agora, com relação às ações de divulgação, né, do Destino Iguaçu, eu vi que esse ano, 2018, houve um foco até bastante grande na questão do mercado asiático, né? Para 2019, o que é que vocês estão planejando quanto a esse aspecto? Nós permaneceremos trabalhando fortemente no mercado asiático. O mercado asiático tem representado uma boa parcela dos nossos visitantes estrangeiros. Nós realizamos uma missão à China esse ano, junto com alguns empresários, outras instituições públicas aqui. A Itaipu participou, a Secretaria de Turismo, e nós já tivemos um incremento de 24% desse mercado nos meses que a gente mensurou até agora. Então, o retorno foi muito rápido. Nós iniciaremos ainda esse ano uma campanha em parceria com o Rio Galeão, né, com o aeroporto do Rio, com a cidade do Rio de Janeiro, no mercado chinês, uma campanha voltada para público final, para poder incentivar a demanda e termos mais visitantes nesse sentido. E no ano que vem nós queremos fazer uma outra missão à China, uma missão ao Japão, que é um mercado que também tem uma boa movimentação para Iguaçu. Não é um mercado que se interessa tanto por tudo que nós temos no Brasil, mas que coloca na sua lista de viagens que você tem que fazer durante a sua vida uma visita às Cataratas do Iguaçu. E outro mercado asiático ao qual nós queremos começar a dar atenção também é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela já representa um dos mercados, um dos 10 mais importantes mercados de lazer em números para Iguaçu. E nós queremos entender por que esse grupo tem vindo, qual o potencial de crescimento, o que nós podemos fazer para contribuir para que hajam mais sul-coreanos aqui no nosso destino. Conversei aqui na RCI com o Basileu Tavares, diretor executivo do Visit Iguaçu, falando um pouquinho dessas ações, né, pensadas até no planejamento para o mercado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na RCI. Eu agradeço, Guilherme, agradeço aos ouvintes, é sempre um prazer estar com vocês.